Ai, no papo, eu amo todas vocês, por mais que vocês sejam a cara do problema. Manos que escutam copa querem mulheres de franja, e mulheres de franja amam copa. Pode repetir mil vezes que eu sou foda, se tu não rebola, então vai embora. A mina que eu gosto não gosta do tanto de mina que aparece no meu story todo dia. E ela tem que entender que isso é meu trabalho, e eu faço ele com muita alegria. Elas querem falar comigo e manos querem feat. Calma aí que eu tô fazendo beat. Tramas é o que eu carrego no drankit. Você sabe que eu sou o cara que não faz só um hit. Mulheres confusas mandem mensagem pro meu guitarrista e ele não vai responder. Fundação 4-1 não vai se envolver nas suas indecisões, então vai se foder. Unha vermelha e batom preto é o que me agrada, então faz isso por mim. Vou jogar o verde sem nenhuma vergonha, vamos marcar logo pra tomar um gin. Unha vermelha e batom preto é o que me agrada, então faz isso por mim. Vou jogar o verde sem nenhuma vergonha, vamos marcar logo pra tomar um gin. Me jogou nos melhores amigos, postou uma foto que melhor nem comentar. Unha vermelha e batom preto é o que me agrada, então faz isso por mim. Vou jogar o verde sem nenhuma vergonha, vamos marcar logo pra tomar um gin. Unha vermelha e batom preto é o que me agrada, então faz isso por mim. Vou jogar o verde sem nenhuma vergonha, vamos marcar logo pra tomar um gin.